muito novo pra ficar maluco e muito velho pra me matar. Muita coisa pra conquistar, dores que um dia vão curar. Ela nunca vai voltar, ele nunca vai voltar. Me olhei no espelho e entendi quem eu devo amar. Com meu joelho no chão eu pedi ajuda não só pra mim. Mano meu que eu tanto amo, ando observando o próprio fim. Tenha calma meu parceiro, tenha calma meu irmão. 99 problemas que sumirão com um fininho. Quero ser o melhor de mim, mas não só quando eu tô chapado. Drogas caminharam no meu corpo e na minha mente se fixaram. Mil problemas elas me geraram, e mesmo assim eu gosto muito. Ocuparam um espaço que foi deixado pelo meu papai. Hoje em dia eu finalmente eu vejo que o futuro é mais atraente. Não querendo ser o padrão e tendo orgulho de ser diferente. Entendi minha dor e também entendi que tudo leva tempo. Sofrimento todo mundo tem, o melhor é o que segue em frente. Apenas mais um, tentando vencer e crescer o garoto.